Pronto, agora o Zoom tá pronto. Ação. Programa vocacional. Oficina de teatro, dança e música. Todas as segundas, terças e quartas-feiras aqui no Céu Parque Bristol. Os horários aqui das oficinas são das 15 às 18 e das 18h30 às 21h30. Gratuitas para os maiores de 14 anos. A sua preferência, por favor, venha. Corte.